Centenas de documentos do Arquivo Público Mineiro, entre eles decretos e editais do período imperial, que foram furtados e estavam sendo vendidos pela internet, foram recuperados na manhã desta quinta-feira, 18 de julho, durante a Operação Páginas Históricas, coordenada pelo Ministério Público de Minas Gerais. O MPMG contou com apoio dos Ministérios Públicos do Distrito Federal e Territórios, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além das polícias civil e militar. Os GAECOs, Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, dos quatro estados, também participaram da operação. Foram cumpridos um mandado de prisão temporária e 9 de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Quatis, no interior do Rio, Pelotas e Campo Bom, no Rio Grande do Sul. O alvo principal da investigação foi preso no Rio Grande do Sul. A promotora de justiça Gisele Ribeiro de Oliveira, que está à frente da Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, fala sobre a operação e também sobre as investigações que levaram à prisão de uma pessoa suspeita de subtrair os documentos do Arquivo Público Mineiro. O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria Curadora de Patrimônio Cultural e da Coordenadoria das Promotorias de Patrimônio Cultural, vinham investigando o desaparecimento de centenas de documentos do Arquivo Público, possivelmente fruto de subtração. As investigações tiveram início em 2016. Após essas apurações, foi constatado que muitos desses documentos estavam sendo vendidos pela internet e alguns deles foram localizados nas mãos dos compradores, outros localizados junto ao responsável pelo site de leilões. E ainda foi apurado quem seria o suposto autor das subtrações, que está sendo hoje alvo de prisão preventiva no estado do Rio Grande do Sul. Os documentos eram vendidos por valores distintos, né, na internet, valendo algumas centenas de reais. A promotora de justiça esclarece quais os crimes foram cometidos pelos envolvidos. Essa subtração é um furto, né, artigo 155 do Código Penal, e a aquisição, né, de bens sabidamente ou que se devia saber produtos de furto é uma receptação prevista no artigo 180 do Código Penal. Esses crimes, embora sejam crimes do Código Penal, crimes comuns, podem ter suas penas agravadas em razão do grande valor coletivo que esses bens possuem. É um valor histórico, importante para toda a coletividade. Né? A vítima não é apenas o Arquivo Público Mineiro que perdeu parte do seu acervo. Né? A vítima é toda a sociedade que se viu privada de registros da sua história. Segundo Gisele Ribeiro, caso promovam a devolução voluntária dos documentos, as pessoas envolvidas podem não ser processadas. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.